Se você está pensando em deixar-me, por favor, eu quero lhe pedir. Deixe-me outro dia sim, porém hoje não. Tanto tempo nós ficamos separados e hoje eu vim lhe dar meu coração. Deixe-me outro dia sim, porém hoje não. Tantas vezes eu chorei de tristeza, tudo enfim. Eu não pensava em mim. E distante o meu amor foi crescendo sem saber que um dia de repente eu ia lhe perder. Se você ainda pensa em deixar-me, por favor, eu quero lhe pedir. Deixe-me outro dia sim, porém hoje não. Tantas vezes eu chorei de tristeza, tudo enfim. Só pensando em você, eu não pensava em mim. E distante o meu amor foi crescendo sem saber. De repente eu ia lhe perder. Se você ainda pensa em deixar-me, por favor, eu quero lhe pedir.